Lá em Zacarias, abra comigo sua Bíblia. Zacarias, capítulo 14. Vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Zacarias 14, verso 2. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Diga comigo, Deus ajuntará as nações para a peleja contra Jerusalém. Só para você situar esse versículo, esta frase, no dia de hoje, novembro de 2007, os Estados Unidos estão tentando unir os palestinos e os judeus. E eles querem um acordo, e o acordo pode sair a qualquer momento, só não sai por um motivo. Os palestinos não querem só o pedaço de terra que foi oferecido. Os palestinos não querem o dobro do pedaço de terra que foi oferecido. Os palestinos querem uma coisa: tomar Jerusalém e destruir Israel. Isso está declarado. O Irã já disse: eu quero destruir Israel. E a continuidade, a evolução de todos esses acontecimentos é que um número grande de nações vão se unir para apoiar toda a terra contra Israel e entrarão em Jerusalém e destruirão aquela cidade para tomar posse daquele lugar. Isso é o que é a evolução normal disso que nós estamos vendo aí no noticiário. Você pode até acompanhar com mais atenção tudo que diz respeito a Israel. No mínimo por um questionamento. Por que que não tem um noticiário em qualquer lugar do mundo que não fale todos os dias de como vai Israel? Porque Israel é o umbigo da terra. É o lugar onde tudo que tem para acontecer no futuro dessa terra vai acontecer. A grande guerra, a grande luta, a grande batalha de toda a humanidade se dará, segundo a Bíblia e segundo a evolução dos fatos aos nossos olhos, se dará naquele lugar. Então ele vem e diz: eu ajuntarei todas as nações à peleja contra Israel. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Isso está prestes a acontecer. Para isso acontecer, não falta nada. O conflito já é contínuo, intenso, antigo. Não existe solução nenhuma à vista. A única solução, o único caminho possível de acontecer é essa explosão para tomar Jerusalém. Então, o Senhor diz, versículo 3, o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e o oriente para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Você pode continuar lendo o capítulo 14, e você vai ver que se trata do retorno de Cristo à terra. Ele pisa os pés no Monte das Oliveiras. Eu já estive lá, e é conhecido de qualquer um que estuda um pouquinho lá que aquele monte é um monte condenado. É o lugar, talvez, mais fantástico para se ver Jerusalém. É o lugar em que os hotéis, os resorts, já quiseram construir, mas não constroem por um único motivo. Um terreno lá que pertencia à cadeia Hilton, de todo mundo, não construiu porque os engenheiros asseguram categoricamente que há uma falha geográfica naquele monte em que não se pode construir um prédio ali. O risco de se construir e de cair é muito grande porque há uma falha geográfica naquele monte. Um pequeno terremoto faz um desastre naquele lugar. Na verdade, é o preparo físico, terreno, para o cumprimento dessa profecia. O Senhor vai pisar os pés e os montes se derreterão ou se abrirão ali, fendido ao meio, e o Senhor trará para aquele lugar toda a glória do seu reino, e aquela cidade será tomada, e ali se assentará o Cordeiro para sempre no trono. Não diz respeito apenas a nação política de Israel. Não. Nós temos homens mundanos lá. Diz respeito a um projeto de Deus, que é o projeto do homem na terra, gerando, administrando, gerenciando o governo de Deus, o reino de Deus, a terra, o Éden, as bênçãos que Deus tem preparado para o homem nessa vida, nessa terra, não mais na dimensão física como vivemos, mas numa dimensão eterna e glorificada. Isso vai acontecer, isso é real. E todo o contexto político, geográfico, histórico, nos direciona só para isso daqui.